ele é forte, forte. Eu ando com sono, eu durmo com sono, mas odeio o sono. Nutro curto sono, tento matar o sono, mas o sono é forte, sim, é forte. O sono não deixa acordar, o sono só quer mandar, o sono não me deixa nem. Sono, sono, sono, sai de perto de mim. Sono, sono, sono, não quero você aqui. Sono, sono, sono, sai de perto de mim. Você aqui, o som não me deixa acordar, o som só quer mandar, o som não me deixa nem. Sono, sono.